A Hipolabor Farmacêutica Limitada foi condenada a pagar uma multa de R$ 200 mil por danos morais coletivos depois que a Justiça julgou procedente uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais contra a empresa. Ajuizada em 2012 pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor em Uberlândia, a ACP foi motivada por um consumidor que fez uma reclamação sobre o medicamento Enalapril 20 mg, conhecido como Lapritec, de fabricação da Hipolabor. Analisado pela Fundação Ezequiel Dias, o produto foi considerado insatisfatório, estando em desacordo com as normas da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Além da multa, o MPMG requereu à Justiça que obrigue a Hipolabor a informar aos consumidores sobre os vícios do medicamento disponibilizado no mercado e promova o recolhimento do Lapritec, que se encontra disponível, além de interromper a venda do produto. O MPMG considera que, ao expor no mercado um remédio em que sua composição diverge da rotulagem, o risco para o consumidor é evidente, pois pode não remediar conforme esperado ou, ainda assim, causar efeito colateral diverso dos previstos. Na decisão, a Justiça ressalta que, mesmo a Hipolabor tendo demonstrado o recolhimento de expressivo número de medicamentos conforme resolução da Anvisa de 2008, não está suficientemente demonstrado que de fato houve o total recolhimento da medicação, já que o produto impróprio chegou às mãos dos consumidores. A Anvisa, ao ser solicitada pela Justiça a prestar algumas informações sobre a Hipolabor, informou que em relação ao medicamento Lapritec foram registradas 179 reclamações. Já a Advocacia Geral da União informou a existência de 7 processos administrativos contra a Hipolabor referente ao produto Lapritec. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.